caçadores de harmonia, 100% periferia e só. Estamos de volta malucos, só que bem piores. Não vamos ter dó, quero vê-lo reduzido ao pó. Aí otário, segura o seu B.O. Caçadores de harmonia, 100% periferia e só. Estamos de volta malucos, só que bem piores. Não vamos ter dó, quero vê-lo reduzido ao pó. Aí otário, segura o seu B.O. Maluco, se liga, estamos nativa, caçadores de harmonia. Ao contrário do que você queria, cria, estamos de pé. Você bem inveja inferior, a nossa fé de 94, 2001. Estamos chegando pra mata até os reis. Então Maria, solta o seu subconsciente. Aí louco, calibre SM58, conclusão, a munição. Só nas suas rimas em ação, se liga na fita então. Mensagem de ladrão pra ladrão, entre boss é a sigla da revolução. Conclusão, que se pretende todos boicotar. Nesse exato momento, ouve o nosso rap, é engraçado. Pra quem antes era motivo de risadas, hoje considerado em 90% das quebradas. Seja no Rio, em Uberlândia, no DF ou SP, consideração aos manos assim que deve ser. Que se foda a inveja e otário, que se foda, que se foda. Caçadores de harmonia, 100% periferia e só. Estamos de volta malucos, só que bem piores. Não vamos ter dó, quero vê-lo reduzido ao pó. Aí otário, segura o seu B.O. Caçadores de harmonia, 100% periferia e só. Estamos de volta malucos, só que bem piores. Não vamos ter dó, quero vê-lo reduzido ao pó. Aí otário, segura o seu B.O. Esperto, o mundo está cheio de manos, cê sabe o que dizem ser nossos amigos. Mas na verdade desejo nos ver no inferno, deixa quieto. O poder de Deus é bem maior que isso. Maluco, uma coisa te digo, só se suja quem se envolve com lixo. Enquanto estiver falando mal da gente, tudo bem. Eu quero ver no frente a frente, mano, quem é quem. Não viemos para tomar o espaço de ninguém. Pelo contrário, o fracasso faz do otário o seu próprio refém. Vamos para o alto, viemos tomar sua mente de assalto. Deixar seus nervos aterrorizadamente abalados. Vivendo a nova fase, Fox 28 de idade. Contrariando a sociedade. Verdade, ao invés de progredir, insiste em regredir. Mano, espera aí, não antecipe o seu próprio fim. Quem disse que não existe solução pra isso? Quem foi que disse que estamos aproximando do fim do mundo? Pois nossa hora é somente Deus quem sabe. Astrólogos, tarôs, cartas, tudo isso é bobagem. É uma forma desonesta que usam pra te iludir. E em seguida te extorquir, se liga aí. Isso sim, pra mim é o fim. Caçadores de harmonia, 100% periferia e só. Estamos de volta malucos, só que bem piores. Não vamos ter dó, quero vê-lo reduzido ao pó. Aí otário, segura o seu B.O. Caçadores de harmonia, 100% periferia e só. Estamos de volta malucos, só que bem piores. Não vamos ter dó, quero vê-lo reduzido ao pó. Aí otário, segura o seu B.O. Ei, ei, caçadores de harmonia na função mais uma vez. Somente 10, eu mato trazendo uma nova proposta. Somente quem manda me encosta, otário não rola. Tiro nas costas, marcada nas costas. Só que agora estamos espertos, não vamos mais nos envolver com esses insetos que a todo momento em nossos planos interferem. É tipo um verme que vai corroendo a matéria até o osso. Querem nos ver no fundo do poço, lamento informação. Somos carne de pescoço. Enquanto desejam nossa derrota, desejamos-lhe a sorte. Mano, é só o norte. O pecado é amor. Ditado escrito no livro antigo 2001. Depois de Cristo, a planta que não dá bons frutos tem que ser derrubada. O microfone é nossa arma diariamente engatilhada. Da ponta da paçuba, cara aí, camarada, ideia foi dada. Espero que surta um bom efeito. Teoria de vida, os últimos serão os primeiros. Sempre é conselho, primeiro suspeito. Dando aquele top descer, eletro-rock. Se situa, fique na sua, que a firma é forte. Calor de harmonia, rimando em momento estratégico. Demorou, mas o nosso som chegou, maluco. Weldon, Fox, os guardiões do gueto. Caçadores de harmonia, 100% periferia e só. Estamos de volta malucos, só que bem piores. Não vamos ter dó, quero vê-lo reduzido ao pó. Aí otário, segura o seu B.O. Caçadores de harmonia, 100% periferia e só. Estamos de volta malucos, só que bem piores. Não vamos ter dó, quero vê-lo reduzido ao pó. Aí otário, segura o seu B.O. Caçadores de harmonia, 100% periferia e só. Caçadores de harmonia, 100% periferia e só. Caçadores de harmonia, 100% periferia e só. Estamos de volta malucos, só que bem piores. Não vamos ter dó, quero vê-lo reduzido ao pó. Aí otário, segura o seu B.O. Caçadores de harmonia, 100% periferia e só. Estamos de volta malucos, só que bem piores. Não vamos ter dó, quero vê-lo reduzido ao pó. Aí otário, segura o seu B.O.